Prazeres Imperfeitos, o Felipe chegou, ele tá fazendo uma tela linda ali fora, quem quiser conferir. Banquinha do tubo de ensaio, com os discos, botões, adesivos e tudo mais da galera. Agora eu vou dar um recado, um textinho que me passaram. Seria um verdadeiro clichê dizer que o festival é mais que um festival, que é um conceito, um estilo, uma vivência, mas é mais ou menos por aí mesmo. Para chegar às músicas que estão sendo tocadas no palco do Transborda e para compartilhá-las com um bocado de gente que vislumbra um som novo, correndo inclusive o risco do estranhamento, a gente adora a gente estranha, isso é verdade. O festival parte de um conceito onde a música é o foco e a aposta é um princípio. Algo que soa abstrato e nem tão novo assim, mas que no Transborda vem ganhando consistência ao longo de suas edições e se concretiza em ações que constroem possibilidades de imersão e uma atmosfera do descobrimento, do encontro, da formação e principalmente da curtição de som novo e diferente da cena independente e de seus movimentos característicos espalhados pelo Brasil afora. Falando em novos nomes, quando o assunto era banda locais, algumas bandas empolgavam muito durante a curadoria do festival. Conseguir quebrar a desatenção do público com alguns artistas esteticamente relevantes é um dos objetivos nada modestos do Festival Transborda. E isso empolga. Boa parte da curadoria estava em um evento chamado Quartas Inéditas, onde a banda que vai tocar aqui agora, que é uma banda mineira, participou com a música Cult de Subúrbio. Eles ainda não lançaram o primeiro disco, a gente está esperando, na verdade. Mesmo assim, resolvemos apostar que os boleros, recheados de temas polêmicos, conquistarão a cidade. Mais uma banda que eu sou fã. Com vocês, Hotel Catete. Esquecida na poesia e frequentada por poeta. Guaguru, nem a mais ampla constituição. Deitaram em seus quartos. Finalizando, Guaiguru, és o estrebilho da minha poesia. E apesar de não ser minha, sou eternamente realiza. Boa noite, meus queridos. Chegando legal aí, tudo certo? Salve, vai com Deus. Ei, ei, ah. Fala, Sandrão. Vou mandar uma música pra vocês. Fala, Melissa, um amor de plástico. Entendi as minhas músicas e poesias. Tem algum coach do subúrbio por aí? Eu sou um coach do subúrbio. Você é coach do subúrbio? Mas é, não tem cabimento. Não tem cabimento você serem cultos do subúrbio. É isso que eu queria falar. Não tem cabimento. Saúde. É o seguinte, né? Nós somos o Hotel Gatete. Lançamos um disco há 3 semanas aí pela internet, disponível gratuitamente para download. Dia 3 de dezembro, vamos fazer o lançamento do show físico, do disco físico. Te espero lá, então. E dia 8, nós vamos tocar no puteiro, no Hotel Diamante. No terraço do puteiro. Enfim, é isso aí. Vamos continuar que o pau tá quebrando. Viva Guaicurus! Claro. E se tiver algum curso do Subúrbio aí, pode cantar junto com a gente. Thank you. Depois, se quiser, tô solteiro. Cadê o menino do monitor? Meu querido, põe um pouquinho de retorno na minha guitarra pra mim aqui, por favor. Não tem. Meu bem. Cadê o slide? Ai, Camila! Esse é o slide. Para mães de filhos como eu. É lindo também. Cara, vou mandar uma surpresa pros senhores aí. Especialmente porque aquele cara ali, Vinícius Franco. Ele não sabe o que é isso aqui. Fala mais. É uma versão que a gente tá fazendo uma música. Aquele cara ali também, acho que ele vai gostar. Essa música marcou minha infância. E marca minha vida adulta. Que ainda é seu. diga que o meu pranto é covardia. Mas não se esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertence. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. E negue o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Se machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia. Mas não se esqueça que você foi minha um dia. Obrigado. Obrigado pra caralho. Duas pinhas e um torresmo. Essa música que agora é parceria com um grande amigo e parceiro, Flávio Bertola, o nome lá, tem um trabalho magnífico também. A música se chama Ofício. Lembrando que o disco que vai ser lançado dia 3 foi gravado também no Pato Multimídia pelo nosso querido Léo Moraes, que está dando a moral na mesa ali. E o Edu. Cadê o Edu? Tá aqui. E vamos que a festa continua. Ofício. Estou pensando por nós dois. depois voltar pro bar. Essa música fez eu perder minha mulher, inclusive. Isso é verdade. Oh, vou me esforçar aqui. O Mural do Facebook é uma música que a gente vai tocar, que não está no disco, mas que a gente acha importante, que é a primeira música que o Sandro Marti participa do processo de criação, que também é uma parceria com meu amigo Flávio Bertó. Oba! Essa não está no disco, mas é um bônus aqui do show. A gente achou que... Enfim, o Mural do Facebook, chama essa aí. Chutando a santa. Essa próxima música é uma canção que os meninos fizeram sem mim, falando que da primeira experiência sexual de um rapaz que era amigo dele, não ele, né? Sabe aqueles negócios do Luciano Huck lá, que um amigo meu, ah não, é do outro coxinha, do Coxinha da Madrugada. É, o amigo meu, que não sei o que, foi lá na zona, não sei o que e tal, conheceu assim, pois é. Foi com o amigo dele. Eu só não vou falar que ele tá aqui pra não expor o rapaz. Mas é meu parceiro musical, não vou expor o rapaz a tanta... Mas ele se encontra aqui, acredite. Saúde ao amigo dele. Essa música se chama Nancy. E essa música é que basicamente dá o nome da banda. Porque a Nancy, ela não é um personagem fictício, não. Ela existiu, ela existe, eu imagino, ainda. É uma pessoa, ela existe. E é desse hotel chamado Catete, que deu o nome da banda. Não, semana que vem no Hotel Brilhante, viu, galera? Na zona de novo. Hotel Diamante, pô. Hotel Diamante. É diamante, não é brilhante não, porra. Nancy! Se alguém tiver interesse, 214. Queridos, a gente vai encerrar agora com a música chamada Carta ao Senhor Blues. E antes disso, agradecer naturalmente a oportunidade do Transborda, toda a galera que dá essa oportunidade de uma banda que ninguém conhece. Nosso querido Marco Evaristo também, que é um cara que foi essencial para que isso acontecesse. Daldan. Enfim, obrigado, galera. E agora é uma música que chama Carta ao Senhor Blues. E tá lá pra baixar no SoundCloud, viu, galera? Exatamente. É, vale lembrar... É o Catete. A página do Facebook tá lá pra curtir, mural do Facebook. Entra lá, a banda Hotel Catete, joga na pesquisa. Pela página lá tem um link do SoundCloud pra fazer o download, quem tiver interesse. E lembrando, dia 3 de dezembro, lançamento. Vou te esperar lá. E dia 8 na zona, tá? Espero vocês lá. Verdade. Transborda. Acabou. Não tem mais, acabou. Aguardo vocês lá no lançamento dia 3. Isso aí. Obrigado. Agora com vocês o Mamonde. Thank you.